Foda-se, deu crash, caralho. Calma. Thank you. já tiraste o pizza, não tens nada. O quê? O quê? Baterias aí, na caixa. We'll be right back. Saiu os pés. Ainda não instalaste aquelas hipóteses? É, a bateria, já. Não é mau. Pelo menos está realismo. Então vai, então vai. Está aqui umas é que não tem tipo as cenas ao lado, é tudo bem longe umas das outras. Não vê? Tens que arranjar um melhor, meu? Mais largo, é? Thank you. Música.